Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. Eu recebo aqui no estúdio o candidato Jackson Cabanhas, ele que é candidato a deputado federal pelo partido Podemos, com o número 1969. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Um prazer poder estar aqui. Já estive ao lado dessa bancada várias vezes e, mais uma vez, com muita alegria e satisfação, hoje eu posso estar aqui novamente. E para falar da minha candidatura a deputado federal por Foz do Iguaçu, né? Pela terra onde eu nasci, fui criado e vivo até hoje e pretendo continuar. Eu até gostaria que, antes de mais nada, você se apresentasse aqui ao público que está nos ouvindo neste momento. Há pessoas que já lhe conhecem, outros ainda não, até pelo fato de ser bastante jovem, você tem 21 anos, 21 né? 21 anos. Então, conte um pouquinho aí da sua vida, da sua história aqui com a cidade de Foz do Iguaçu, aos nossos ouvintes. Bom, apesar da pouca idade, eu tenho uma militância bem longa já na questão política, né? As minhas principais bandeiras, a minha principal defesa sempre foi pela cidade, pelos munícipes, contra a corrupção. Quando o governo que passou por aqui, anterior a esse que está instalado agora, nós vimos aí uma sequência de escândalos que foram acontecendo de um dia para o outro, e quando você acordou do outro dia, todo mundo estava preso, né? Todo mundo estava encarcerado na Polícia Federal. E aí eu me lembrei que a prisão é consequência daquilo que já vinha acontecendo há anos. Junto com várias outras pessoas, com grupos, nós lideramos manifestos, lideramos movimentos de protestos, fomos para a Câmara de Vereadores, fomos para as ruas da cidade, fomos para a frente do Hospital Municipal, estivemos combatendo o governo corrupto que se instalou nessa cidade nos anos anteriores e sempre enfrentando com bastante dignidade. É, e quando a Polícia Federal descobriu o esquema que a gente tanto denunciava e protestava contra, já era tarde, e já era tarde porque já haviam morrido pessoas nas filas dos hospitais, já haviam crianças sem creche, já havia gente com postos de saúde fechados nos seus bairros. Já era tarde porque a corrupção estabeleceu a incompetência e aquele governo não pôde fazer absolutamente nada pela cidade, a não ser assaltar os cofres públicos, e foi o que aconteceu. E hoje, né, nesses meses para cá, nós avaliamos e eu sempre tive à frente de várias campanhas. Ajudei vários políticos da nossa cidade. E quando eu vi que nenhum deles, e eu digo com toda certeza, nenhum deles tinha preocupação em estabelecer algo que fosse de fato bom para a cidade, eu resolvi que eu seria senhor do meu próprio destino e seria candidato a deputado federal. Não ajudaria mais ninguém, mas ajudaria a cidade. E resolvi ser alternativa, como símbolo de inovação, de transparência, como símbolo da renovação da força, como símbolo da recuperação do peso político que Foz do Iguaçu perdeu ao longo dos seus últimos 35 anos sem eleger nenhum deputado federal. E hoje eu sou alternativa. A cidade fala muito em candidatos daqui. Os munícipes falam muito em candidatos daqui, falam em renovação, falam em inovação, falam em colocar gente nova. A oportunidade chegou. É aí, domingo que vem, dia 7 de outubro, nós vamos decidir, né, se vamos mudar ou se vamos continuar. Mas agora a sociedade já não é mais omissa, e nós teremos certeza disso no dia 7 de outubro, no domingo, quando as urnas forem abertas e nós vermos os resultados. Porque uma sociedade que fala em renovação e segue votando nos mesmos é uma sociedade hipócrita. E eu não vejo a sociedade iguaçuense dessa forma. Acredito que o eleitor iguaçuense vai dar uma resposta para o Paraná inteiro nas urnas. Nós vemos aí nas últimas eleições, Foz do Iguaçu elege gente de Cascavel, gente de vários lugares. No mapa de influência que as regiões exercem sobre as demais regiões no Paraná, Cascavel exerce influência sobre Foz. Curitiba não exerce influência sobre nenhuma outra região. São regiões isoladas que elegem seus candidatos e nenhuma dessas Foz é considerada como uma potência. O que é preocupante, porque Foz do Iguaçu é uma cidade com potencialidades enormes, com as cataratas, com a Itaipu, com fronteira com dois países. Então Foz do Iguaçu não pode perder para si mesma mais uma vez. E por isso eu resolvi ser a alternativa de mudança que a cidade tanto buscou. Fui participar do Renova BR em São Paulo. Fui para Brasília, nós tivemos ali aulas com vários especialistas. Posteriormente, Felipe Mansur acabou ingressando ao Renova, foi meu colega, né? E ali a gente foi preparado para, de fato, exercer aquilo que a gente acredita, né? Para, de fato, exercer a transformação que a gente tanto quer, com transparência, com responsabilidade, com austeridade, né? Para dignificar a vida pública, que hoje é vista com maus olhos. Pois é, e essa é a sua primeira eleição, né, sua primeira participação na disputa aí por um cargo público eletivo, e já de cara, você lançando aí sua candidatura para deputado federal, que a gente sabe que é uma eleição tremendamente concorrida. São 30 vagas, né, aqui do Paraná, lá na Câmara dos Deputados, mas a disputa acaba sendo bastante grande. Como é que foi até essa decisão de sair para candidato a deputado federal, por exemplo, ao invés de deputado estadual? Veja só, o meu cálculo foi pautado pelo seguinte: para candidatos a deputado estadual em Foz, nós temos vários. E eu me sinto preparado, porque me preparei para isso, e resolvi me disponibilizar como candidato a deputado federal. Agora, tem muita gente que vem e me pergunta assim: ah, Jackson, mas por que não começar como vereador? Essa é a escada natural da vida pública. Muita gente começa como vereador, depois vai a deputado estadual, depois a deputado a prefeito, depois a deputado federal, até que uma hora cansa, vira senador e depois vem ao governo e assim vai. É uma escada que foi estabelecida e que se enraizou na mente da população de que deve ser seguida dessa forma. De que primeiro deve ser vereador, depois deve ser deputado estadual, depois deve ser deputado federal. Primeiro que a política não é uma empresa. Não é uma carreira. Não, né? Se vive de promoção em promoção. E para mim é essa a impressão que se tem. Que as pessoas estão acostumadas a ver isso e acreditam que esse é o caminho natural. Não é bem por aí. Eu fui indagado em uma outra entrevista justamente sobre isso. E disse que a renovação no nosso país... E digo além da renovação, porque a renovação fracassou. A renovação caiu pelo caminho. A renovação é uma mentira muito bem contada. A renovação, ela não existe. O que nós precisamos é inovação. Porque o que é renovar? É você pegar algo velho e tentar pôr uma roupagem nova. E é isso que nós temos visto aí pelo Brasil em diversas candidaturas. Mas o que é inovação? Inovação é fazer algo totalmente novo. E é a isso que eu tenho me proposto nessa campanha. Tenho proposto ideias de inovação. Eu vejo aí diversos candidatos falando sobre a questão de reforma tributária, sobre a questão de reforma da Previdência, sobre a questão da reforma trabalhista, sobre a defesa disso, defesa daquilo, sobre a abertura da Caixa Preta da Itaipu. E essas pessoas mentem, porque não é esse o papel do parlamentar. Não é essa a função de um deputado federal. Essas pessoas mentem quando dizem que vão fazer, porque não vão fazer nada. E a minha pergunta é: onde é que essas pessoas estavam há 2, 3 anos atrás, quando essa cidade era assaltada? Aonde esses candidatos estavam? Se não estavam debaixo da saia do ex-prefeito, aonde estavam? É isso que eu questiono nessa cidade. E eu tenho me proposto como opção. Acredito que a sociedade não é omissa. Acredito que nós daremos uma resposta e por isso eu tenho brigado e insistido na minha candidatura a deputado federal. Não foi fácil estabelecer e me firmar como candidato a deputado federal. Numa coligação onde eu tenho 5 grandes partidos que são monstruosos e fazem parte desse sistema gigantesco da máquina pública, se alimentam do dinheiro público, eu tive que brigar para permanecer como candidato. Eu tive que ir até o fim, eu tive que resistir. Porque diferente de muita gente que diz: ah, eu disponibilizei o meu nome, o partido optou pelo meu nome. Mentira! O partido não opta por nome de ninguém, é uma briga atrás da outra, é uma briga de foices. Eu tive que brigar também para poder ser candidato. Eu tive que bater o pé e ficar firme até o fim, porque um dia antes do prazo tinha gente indo a Brasília tentando remover a minha candidatura. Então eu digo o seguinte: essa é a oportunidade. Se nós queremos dar uma resposta para a velha maneira de fazer política, a chance é agora. E as pessoas, quando me perguntam e falam sobre essa questão da escada, por que não primeiro como vereador, eu falo que a renovação, a inovação, a mudança, a verdade, elas precisam ser estabelecidas agora. Esse é o momento. E também me preocupa muito quando eu vejo muita gente me dizer assim: ah, vamos pensar na próxima eleição. Ah, quem sabe na próxima eleição vai dar certo. Eu fico preocupado, porque não sabemos se haverá próxima eleição. O país hoje caminha rumo a uma direita enfurecida e uma esquerda extremamente vingativa. Nós sabemos qual vai ser o caminho. E eu faço uma analogia que para mim é muito, muito clara. As opções que nós temos hoje no cenário nacional, a presidência, e cito nomes, Bolsonaro e PT. Não digo Haddad, porque nós sabemos que o PT já se institucionalizou como organização nesse país. E não pode mais voltar. Mas nós também não podemos permitir que o Bolsonaro entre. Porque é como eu perguntar para você, Guilherme. Você prefere ter AIDS ou um câncer terminal? Não importa a resposta, os dois vão te matar. A nação precisa de posicionamentos, de clareza, de responsabilidade, de pessoas com equilíbrio. E por isso também foi a minha opção de ingressar ao Podemos. Porque antes de escolher ser candidato, eu já sabia que, antes de escolher o partido, eu já sabia que seria candidato. É uma missão que tem que ser cumprida nesse momento. E escolhi o Podemos justamente pelo fato de ter o senador Álvaro Dias como candidato a presidente. Um dos parlamentares mais premiados desse país, um dos parlamentares, o parlamentar mais bem votado do Brasil, proporcionalmente, com 80% dos votos do Paraná, alguém que tem honrado a cadeira de senador no Senado e que enche os paranenses de orgulho. E por isso eu digo, não sei se haverá próximas eleições por esse caminho que o Brasil está indo. Por isso nós precisamos de uma resposta urgente, de uma resposta imediata, agora. Esse é o caminho. Quais são as principais bandeiras que você pretende, né, levar ao Congresso se eleito deputado federal? Bom, veja só, como eu comentei agora há pouco, tem muita gente falando de reforma da Previdência, reforma do Estado, reforma tributária, e coloca como se fosse fazer sozinho isso. Automaticamente eu acredito que, enquanto parlamentar, é minha responsabilidade me comprometer com o eleitor em aprovar pautas e apoiar pautas que sejam de interesse para a sociedade. Apoiar, por exemplo, a reforma tributária é uma bandeira fundamental. Ninguém aguenta mais seguir como está. Mas também é preciso falar sobre a questão da Previdência, não da maneira que esse governo apresentou. Michel Temer e os seus capachos apresentaram de uma maneira totalmente irregular. Precisa haver alterações. Acredito que o trabalhador rural e o trabalhador urbano não podem ser jogados na mesma vala. Não é por aí. Acredito que mexer na aposentadoria especial dos professores é um retrocesso. Foi uma conquista, inclusive o projeto é do senador Álvaro Dias, ele é o autor, ele encabeçou isso. Então a reforma da Previdência, a reforma tributária, reforma trabalhista, são fundamentais para que o Brasil possa caminhar nos próximos anos. Mas bandeiras específicas minhas é a questão da segurança pública. Nós sabemos aí que a segurança, principalmente na região de fronteira, é extremamente complicada. Enquanto deputado, eu posso me comprometer a estar diariamente no gabinete do ministro da Defesa, posso estar comprometido em buscar recursos que sejam destinados para o aparelhamento das nossas fronteiras, para o investimento em infraestrutura, em efetivo, em pessoal, em tecnologia, em monitoramento online. Outra das nossas principais bandeiras é a questão, por exemplo, do empreendedorismo. Foz do Iguaçu é uma cidade, como você sabe, e os nossos ouvintes e aqueles que me acompanham pela nossa live na minha página. Foz do Iguaçu é uma cidade que está se transformando, se já não virou um polo educacional. Hoje nós temos gente que vem estudar medicina no Paraguai, nós temos gente que vem fazer faculdade das cidades vizinhas em Foz do Iguaçu. E eu digo o seguinte: quem faz uma faculdade de engenharia civil hoje, quando se forma, vai trabalhar onde? Quem faz uma faculdade de direito hoje, quando se forma, vai trabalhar onde? Quem faz uma faculdade de agronomia, quando se forma, vai trabalhar onde? Não há mercado de trabalho em Foz do Iguaçu. Por isso, eu não vou dizer aqui que investir no turismo, investir na área rural, investir nisso. Isso não resolve o problema. O que nós precisamos é flexibilizar o acesso ao crédito para que o estudante, para que o universitário, para que o jovem, quando ele sai da faculdade, ele possa ingressar no mercado de trabalho como dono do seu próprio destino, com a flexibilização e acessibilidade ao crédito para que ele possa abrir a sua própria empresa, seja aqui em outro município, seja onde for. Então nós precisamos sim, nós precisamos fazer com que leis, projetos que fomentem o empreendedorismo, que ajudem a juventude, não só a juventude, porque tem muita gente boa aí que também quer começar um próprio negócio. Mas nós sabemos que a nossa cidade vive em partes da ilegalidade. E quando eu falo de ilegalidade, eu não falo de marginalidade, não falo de tráfico de drogas nem de armas. Quando eu falo de ilegalidade, eu falo daquela senhora de 50, 60 anos que cruza duas, três vezes por semana a Ponte da Amizade para buscar um perfume, uma roupa, cobertor e leva a vender. Essa senhora faz isso para poder sustentar a sua casa. Muitas vezes com dificuldade para se aposentar, porque a conta não fecha e a previdência não bate, então se nega. Ela precisa dar um jeito de se manter. E essas pessoas não são vagabundo, não são marginal, não são bandido, como muita gente gosta de tratar. Essas pessoas, elas estão em busca de oportunidades. O que nós precisamos gerar na cidade é oportunidades, fomentar oportunidades. E como fazer isso? Eu, como deputado federal, tenho a certeza. No orçamento de mais de 3,3 trilhões de reais, é muito dinheiro. Foi votado no mês de agosto pelos nossos parlamentares, já está destinado o que vai para onde e quem vai pegar o que para mandar para não sei onde. Nós precisamos parar com isso. Foz do Iguaçu precisa de alguém lá que esteja disposto. É como se fosse uma fatia de bolo gigantesca. E um deputado de Cascavel leva um pedaço para lá, um deputado de Toledo leva um pedaço para lá, um deputado de Curitiba leva um pedaço para lá. E para Foz do Iguaçu resta o quê? Migalhas, esmola, como sempre foi. Ah, mas fulano mandou 1 milhão. Esmola. Ah, mas fulano mandou 10 milhões. Esmola. Ah, mas fulano está ajudando tal coisa. Esmola. Porque se nós tivéssemos um deputado federal comprometido 100% com Foz do Iguaçu, nós veríamos que a nossa cidade se transformaria numa potência. Porque não é esmola que a gente precisa. Os iguaçuenses pagam a conta inteira. Então eles não merecem um deputado pela metade. Estamos já chegando nos instantes finais aqui dessa entrevista. Estou conversando com o candidato Jackson Cabanhas, ele que é candidato a deputado federal pelo Podemos, número 1969. Você está na coligação Muda Paraná, que é uma coligação que tem, né, os partidos PSD, PSC, PR, PPS e o Podemos. Qual que é o cálculo que você está fazendo até dentro da coligação? Quantos votos necessários para que possa ser eleito como deputado federal? Olha só, por uma questão de delicadeza, eu não cito nomes, mas alguns dos meus concorrentes têm dito por aí que se elegem com 40 mil votos, 30 mil votos. E eu gostaria de, primeiro, antes de responder a sua pergunta, alertar ao eleitor, ao ouvinte e aos nossos telespectadores aí pelas redes sociais. É mentira. Quem diz que vai se eleger deputado federal com 40 mil votos, só se for no estado do Acre. Porque no Paraná é impossível. O deputado federal que vai entrar com a menor votação possível é de 60 mil votos. Que hoje é a votação que eu precisaria dentro da minha coligação. 60 a 70 mil votos para ser eleito deputado federal. E eu falo com a maior tranquilidade, porque eu acredito que é possível. Não tenho feito campanha fora da cidade, tenho feito campanha só em Foz do Iguaçu, porque eu quero ter autoridade para legislar, para ser um parlamentar de Foz para Foz. Naturalmente que onde houver um voto, nós vamos brigar em defesa desse lugar. Mas hoje a minha bandeira maior é Foz do Iguaçu. Veja bem, muitos candidatos buscam votos em vários lugares, pegam 10 mil votos aqui, 10 mil votos ali, ficam comprometidos com muita gente e não conseguem fazer um trabalho bem feito. Eu sou candidato por Foz, quero defender Foz. Eu preciso entre 60 e 70 mil votos para ser eleito. Nós temos em Foz do Iguaçu 188 mil eleitores. Nós fazemos um cálculo que 40 mil vão votar em vários candidatos. Os outros 48 mil vão cometer o maior erro da sua vida. votar branco, anular o voto ou simplesmente não aparecer para votar. E se isso acontecer, é permitir que deputados de outras regiões escolham por nós. Por isso é esses quase 50 mil que pretendem não ser um voto válido, eu peço que repensem. Mas excluindo 88 mil pessoas que já têm voto definido ou que vão anular o seu voto, nos sobra na conta 100 mil pessoas para votar em um candidato de Foz. Eu sou uma alternativa. E essas 100 mil pessoas que estão aí sem candidato, se resolverem por investir e apoiar meu nome, é possível que nós tenhamos um deputado federal. Essa é a realidade. Agora, tem muita gente dizendo, ah, eu não vou fazer isso. Tem muita gente que é candidato laranja. Tem muita gente que está fazendo escada para entrar outros deputados. E a gente sabe disso. Isso sempre aconteceu. Por isso que eu defendo o voto distrital, para fortalecer a representatividade da região. Com voto distrital, o deputado de Curitiba não pode vir pedir voto em Foz. Né? E eu não posso pedir voto em Cascavel ou Toledo, porque nós estamos divididos em distritos. Isso aumenta a representatividade, fortalece o município e recupera o peso político de Foz. Uma última pergunta que eu preciso fazer aqui, já estamos estourados já no tempo. Fundo partidário, qual a sua postura em relação à questão do fundo partidário e se sua campanha está recebendo também recursos desse fundo? Eu fui entrevistado pela Gazeta do Povo na semana passada e me perguntaram exatamente isso, se eu era a favor do fundo partidário. O fundo partidário, e aí nós precisamos ver que há dois fundos, o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha. Eu sou contra os dois. O fundo partidário, em tese, serve para alimentar os partidos, essa sopa de letrinha, essa anarquia de siglas que se alimentam do dinheiro público e são um câncer na sociedade brasileira. O fundo partidário, eu sou contra. Não recebi um real do fundo partidário, como outros deputados têm recebido aí, 2 milhões, 500 mil, 60 mil, não recebi. E o fundo especial de campanha foi mais um fundo, né, aprovado pelos parlamentares para que tivessem dinheiro para alimentar suas campanhas. Mas eu gostaria de fazer um esclarecimento. Se os eleitores entrarem no Divulga Candidaturas e Contas, vão ver lá, direção municipal do partido, a quantia X. Eu recebi uma quantia X do diretório municipal do meu partido. Só que não é fundo partidário, não é dinheiro que vem dos cofres públicos. São os filiados e os membros da mesa diretora que contribuíram para que nós possamos manter o nosso partido, e eu recebi uma parcela daí. Então eu sou contra fundo partidário, sou contra a doação de empresa, sou contra toda essa monstruosidade que foi se instalando nos partidos e que assalta o país cada dia mais. Conversei aqui com o Jackson Cabanhas, ele que é candidato a deputado federal pelo Podemos, número 1969. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado a oportunidade a todos e um bom dia aí. Essa é a semana da decisão. Vamos com foco no Congresso.